O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre as preces. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o último, que ele é dedicado somente às preces. E aí eu pergunto, para que que servem essas preces? E por que que elas estão no Evangelho? Primeiro, para Jesus mesmo, né? E o próprio capítulo que trata das preces, ele fala assim: a forma não é nada e o pensamento é tudo. Então, por que que nós temos essas preces, se a forma não é nada e o pensamento é tudo? Na antiguidade, principalmente na época do paganismo, as pessoas, elas não sabiam como se dirigir às divindades, aos deuses, porque eles eram deuses muito vaidosos, muito caprichosos, e eles não sabiam o que fazer para agradar aqueles deuses. Então, antes de uma batalha, de uma guerra, ou de um evento assim muito importante, um acontecimento, eles ficavam imaginando o que que eles poderiam fazer para agradar os deuses. E quando aqui eles faziam assim alguma coisa, um sacrifício que fosse agradável a Deus, eles ficavam repetiam aquilo várias e várias vezes, porque tinha dado certo. E aí eles passavam adiante aquilo. E foi assim que surgiram as preces decoradas, porque elas deram certo. E aí eu pergunto, mas qual é a intenção da prece? Vocês já pensaram nisso? É contar para Deus ou para Jesus alguma coisa, ou é ouvir alguma coisa? Vamos pensar sobre isso. Na verdade, Deus, ele conhece todas as nossas necessidades melhor do que nós mesmos, porque ele é onisciente e ele é onipotente. Então, por que que a gente vai contar alguma coisa? A gente não precisa contar nada, ele já sabe tudo sobre nós. Mas a gente precisa rezar, orar, porque nós temos um vínculo muito grande com a matéria. Então, a gente não consegue ter uma conexão muito clara com Deus e com os espíritos que nos acompanham. E aí nós precisamos de alguns minutos de interiorização, né, para a nossa faixa vibratória, principalmente ouvir e não falar. Então, nós vamos aqui contar uma pequena historinha para vocês. É a história do Zé. O Zé, ele era um trabalhador, ele trabalhava numa fazenda e nessa fazenda tinha uma pequena igrejinha. E todos os domingos, o Zé vestia sua melhor roupa e ele ia para essa igrejinha. Ele chegava ali na igrejinha, sentava no fundo, ele tirava o seu chapéu, colocava na frente do peito e ele falava assim: "Oi, Jesus, aqui é o Zé." E aí ele fez isso durante muito tempo, muitos anos ele ficou fazendo isso, até o que chegou o dia que ele desencarnou. E ele foi também para um lugar bonito e um dia ele entrou numa igrejinha muito parecida com aquela. E ali ele entrou, ficou sentadinho, quietinho, e ele ficou esperando. E aí ele ouviu uma voz e a voz falou para ele assim: "Oi, Zé, aqui é Jesus." O que que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que nós não precisamos falar muito para que Deus nos escute. O que nós precisamos é ter uma conexão clara com Deus e com os espíritos que nos acompanham. E essa história, então, ela ilustra muito bem o significado que é realmente de uma prece. E falando em conexão, nós não podemos esquecer que Jesus, ele falava com Deus o tempo inteiro. Não só quando ele estava orando, mas na verdade a vida dele era uma conexão com o Pai. Tanto que ele falava assim, eu e o Pai somos um. E o que Joana de Ângeles quer dizer para nós a respeito disso? Que na medida que nós formos abandonando o nosso vínculo com a matéria, nós vamos cada vez mais nos ligarmos aos valores do Espírito. E aí a nossa conexão vai aumentando, de maneira que nós conseguimos compreender melhor a mente de Deus. Nós vamos ter uma conexão melhor. Então hoje é como se nós tivéssemos uma conexão de escada. Vocês lembram quando começou a internet? Nós tínhamos uma conexão muito fraca, ruim, ela caía, enfim, não era boa, né? Mas aos poucos a conexão ela ficou estável. Então é isso que nós precisamos ter, uma conexão mais estável com Deus e com os espíritos protetores. Para que eles, ou melhor, para que nós possamos falar menos e ouvir mais. E outro aspecto que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos tem a lei de adoração. E na lei de adoração nós vamos encontrar a prece. E ali tem o significado da prece. O nosso codificador, ele nos diz, a prece, ela é um ato de adoração, uma invocação, pelo qual o homem entra pelo pensamento em comunhão com quem ele se dirige, a pessoa que ele se dirige. Então, com o pensamento, ele entra em comunhão a quem ele se dirigiu. Mas como nós vamos fazer essa prece? A doutrina espírita, ela nos mostra que nem todas as preces, elas são agradáveis a Deus. Nem todas as orações que nós fazemos são agradáveis a Deus. Para elas serem agradáveis a Deus, elas têm que ser feitas de coração, com entrega, com verdade, com sentimento e com humildade. E muitas das nossas orações, muitas vezes nesse momento de comunhão, as nossas não passam assim de palavras sem sentimento. Então, nessa hora, para nós, parece que nós estamos orando, mas para Deus, nós não estamos orando. Esse momento de comunhão, então, ele envolve sintonia. E ele envolve que eu esteja presente ali. Que eu não esteja em outro lugar, que eu esteja ali presente na prece e com a espiritualidade. Quando o nosso corpo não está presente, mas a nossa mente, o nosso espírito estiver vagando, essa prece também ela não é agradável a Deus. E nós encontramos também uma outra definição que diz, numa pergunta, que a prece ela sempre será agradável a Deus quando feita pelo coração, porque a intenção é tudo. Então, a intenção. E uma reflexão para todos nós. Quando nós reservamos um tempo para orar, para refletir, Aonde está o nosso coração? Será que, na verdade, ele está ali? Ou é simplesmente um ato de dever, um cumprimento do dever? Porque quando nós fazemos isso, nós temos que analisar, será que nós estamos dando a importância que esse momento merece? Outro ponto importante, as nossas orações, elas precisam ser um ato de humildade e de reconhecimento ao Pai. Deus, Ele sabe tudo sobre nós, como nós falamos aqui. Ele conhece todas as nossas virtudes. Mas naquele ato da prece, nós precisamos ser humildes. Por melhor que nós estejamos, nós estamos ainda muito, mas muito longe do nosso objetivo maior. E esse ato de humildade, quando eu me reconheço imperfeito, mas mesmo assim eu busco o Pai, eu entro em conexão com Ele, e muitas vezes nós somos atendidos, não pelo mérito que não temos, mas somos atendidos pelo ato de humildade, que naquele momento Deus pode ver em nós o reconhecimento da nossa pequenez e da nossa fraqueza. Mas mesmo assim, nós nos colocamos aí à sua frente para buscar o seu amparo e a sua luz. E nesse momento, com certeza, Deus, vendo as nossas intenções, as nossas verdades e os nossos pedidos de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento. Lembremos, o Pai é um Pai bondoso, é um Pai de amor e de misericórdia. E Ele quer a nossa felicidade e não a nossa dor. E o nosso aprendizado. Por isso, nós precisamos orar. Orar sim com conexão, orar com o coração e com intenção. E para finalizar, eu vou ler um trechinho final. É de um texto que tem no livro O Profeta, de Khalil Gibran, que é sobre a prece. E é muito bonito, então eu vou ler para vocês. Nada te podemos pedir, pois conheces todas as nossas necessidades, mesmo antes que nasçam em nós. Tu és nossa necessidade e, dando-nos mais de ti, tu nos dás tudo. Então, vamos refletir sobre isso.